o cotim. Então pega a visão. Então pega a visão. Então pega a visão. Então pega a visão. Que ela brincou com o meu coração, fez eu viver um jogo de ilusão. Agora eu não quero saber mais não, chutou o balde, sua amiga buscou. Sabe que o pai é mó breque, mó chave, todo tatuado de lupa na face. Passei chaveando de nave, ela jogou na minha cara, eu vou começando. Como sua amiga, depois como tu. Como sua amiga, depois como tu. Se apegou, já era, agora ficou no preju. Como sua amiga, depois como tu. Como sua amiga, depois como tu. Se apegou, já era, agora ficou no preju. Me pega e não apega, cê pega e se apega, não vai se apegar, tá? Não me chama mais de vida, que agora eu não quero mais te namorar. Suas amigas brincam com o coração, não vai dar. Todo dia ela me liga querendo sentar. Senta por cima do pai, vai. Cê tá com pressão, véi. Fica gostoso em chamar meu vulgo malvadão, vai. Cê tá, vai no pai, véi. Cê tá com pressão, véi. Fica gostoso em chamar teu vulgo malvadão. Senta por cima do pai, vai. Cê tá com pressão, véi. Fica gostoso em chamar meu vulgo malvadão, vai. Cê tá, vai no pai, véi. Cê tá com pressão, véi. Fica gostoso em chamar meu vulgo. É o cotim. Então pega a visão. Então pega a visão. Cê pega e se apega, não vai se apegar, tá? Não me chama mais de vida, que agora eu não quero mais te namorar. Como suas amigas brincam com o coração, não vai dar. Todo dia ela me liga querendo sentar. Senta por cima do pai, vai. Cê tá com pressão, véi. Fica gostoso em chamar meu vulgo malvadão, vai. Cê tá, vai no pai, véi. Cê tá com pressão, véi. Fica gostoso em chamar teu vulgo malvadão. Senta por cima do pai, vai. Cê tá com pressão, véi. Fica gostoso em chamar meu vulgo malvadão, vai. Cê tá, vai no pai, véi. Cê tá com pressão, véi. Fica gostoso em chamar meu vulgo malvadão. É o